Tá lá, canal autorizado. Tente, tá 3895. Estamos Juliette Quebec Kilo em coordenação com os tráficos locais, reporte para a descida. Salvador, eu vou 455 com a informação Juliette, bom dia. Bruno 455, bom dia. E a chegada a Mari desce até o nível de voo 050, ajuste no 019. E a Mari está 5.000, isso, 8995, até o modo mesmo. O TAM 3895, a aeronave da Gol está iniciando o táxi agora. Assim que a mesma liberar o pátio na Taxiway Índia, coordene com a sua equipe de solo para iniciar o pushback após a passagem do tráfego. É pós-táxi. Afirmativa, após, em coordenação após passagem do Gol pela Índia, chamada a táxi 3895. Até o Juliette Quebec Kilo, desce em condições visuais, reporte passando 3.500. Quebec Kilo, coordenada 3.500. Estabilizando, 3290. 3290, complete final do procedimento, chame Torre Salvador, 118, decimal 95. 3290. Direita 200, solo 50, liberei próximo direito, chame controle solo 129. Direita 209, 200. Contato radar, foi bom, se para interceptar a chegada, bom, se reporte para a descida. Ajuste 1-0-9-9. Boa, bom, se chegada, bom, se reportar a unidade de descida, pastor 2-0. Pô, você está pistando 0, ventura 0 graus, 0 não. Sobrevoo, 0, passando a Gordilhera, 3 graus. Papai Charlie Sierra Romeo, para iniciar o sobrevoo, chame Torre Salvador, 118-95. Chama agora então a torre. Obrigadão, senhora, até a próxima. Até. Salvador, meu cordial bom dia. Papai Charlie Sierra Romeo. Charlie Sierra Romeo, chame a final na pistola 7. É, chama a senhora, mas a pior eu vou manter aqui, você desculpa mais 5 minutos para sobrevoo, informa quando for seguir para isso. Cliente. A sua escuta permanente, obrigadão. Oi, Salvador, cuida bom dia, agora 5-5 mil, avisa a aeronave na final. Cliente, agora 5-5 mil, mantém o ponto de espera. 5 mil. Salvador, Thiago Serra Romeu vai fazer um TGL aqui no condomínio Encontro das Águas, forma na repetida. Confirme o TGL? Aqui no condomínio Encontro das Águas, Informa daqui a 2 minutos para a remetida. Sim. Passando Juliette Quebec Kilo, na escuta do controle. Juliette Quebec Kilo, o controle está chamando. Alô, bom dia, Azul 4207, informação Kilo 360 Guarulhos. O Azul 4207 está autorizado Guarulhos, nível 360, via El Pesulu 10 até Taubaté, após chegada em Guarulhos. A decolagem é da 10, a saída da El, transição Motiva, controle 120 decimal 8, transponder 5536. Autorizado Guarulhos, 360, fala 5-0, saída da El, Motiva. Módulo plano de voo 208, controle 5-36, transponder Azul 4207. Azul 4207, correto, chame pushback acionamento. Tá. 1 455 sem restrições, desça até 4 mil pés. Permanece o ajuste. 4 mil, permanece ajuste. Fotos espera da 10-1895 a torre. Boa viagem. Vire baixo à direita para o ponto da 10-1895. Ponto bem. 3290 de pronto, escuta. Keitan 3290, bom dia, livre táxi e Alfa Juliette, portão número 2. Alfa Juliette, portão número 2, 3290 do centro. Pro lado do pedágio, chama o controle de Salvador 20 decima 8. Chama o controle, senhora, obrigado. Controle Salvador, Papa Papa, Thiago Serra Romeu, com mudança de tensão, vai fazer um sobrevoo nas proximidades do pedágio de lado de Freitas, senhora. Papa Papa, Thiago Serra Romeu, sim, tira 500 pés. Afirmativo, senhora, na sua escuta permanente. Tá 500 pés, na escuta controle. Controle Salvador. Boa tarde, gol no 556. Gol no 556. Acione código transponder. O 561. Bom dia, T3295, está pronto na ponta de espera da 10. T3895, autorizado a olhar e manter a pistão no 0. Vigilhar e manter no 0, T3895. Bono 556, como autorizado, saída da El, submantenha 360. Ascensão no nível 360, possibilidade de valida da presente? Inicialmente perfil, gol no 556. Inicialmente perfil, gol no 556. Ano 962, via chegada Mari, desça até o nível de voo 040, ajuste na 019. Via Mari 0019, pode para o papo de WhatsApp. Autorizado, Itapa, gol 1962. Ingresso, tá, gol 1962. Ok, foi que eu tenho uma taxa de zero, não é? Sou ideal de descer. Passou a 2-0, desce até 4.000 pés, ajuste no 019. Até 4.000, 1-0, 1-9, passou 2-0. Voo 1455, desça para 2.000 pés, sem restrições, autorizado final do procedimento ILS X-Ray, da pista 1-0, repassa habilizada. Período mensagem para o voo 1455, desceu a 2.000, chama estabilizada. Voo 1455, desça para 2.000, autorizado final do procedimento, repassa habilizada. Portarão, 1455, 2.000. Controle azul 2742. 9, está autorizado, chame táxi, 4207 da azul. Autorizado, chame táxi, azul 4207. São Conde, voe Bonfi para interceptar a chegada Bonfi e reporte para a descida, ajuste no 019. Bonfi reportará para a descida. Sinal 556, por gentileza, troca o código transponder para 5561. Estacionado, 5561, ou no 556. 563, correção, 5563. 5563. Agora acionado, 5563, ou no 556. Certo. Adoro, tá 3206. A 3216, acione identificação, via chegada Mares, desça até o nível de voo 060, ajuste no 099. 060, ajuste no 099, 3216. Controle Salvador, muito bom dia, da 3295, passa 1700 no perfil da DAEL. Da 3858, confirma. Da 3895. Na 3895, contato radar via saída da El, sub e mantenha 340. Sobe ao 340 no perfil da El, da 3895. 1556, contato radar, passa 9700 pés, sem restrições para o 360. Assunção sem restrições, o nível de voo 360, voo 1556. Controle da 3895? Da 3895, prossiga. Seria possível Brode da El? Somente manter o perfil, da 3895. Vai manter o perfil, da 3895. Controle Salvador, Thiago Serra Romeu, agora de regresso para pouso final em Salvador, senhora. Thiago Serra Romeu, sim. Para ingresso no circuito, chame Torre Salvador. 118-95. No circuito, chama a Torre, 118-95. Obrigado, senhora. Até a próxima. Salvador, muito boa tarde, azul 4076, cliente, informação fila. Do 4076, via chegada Mares, desça até o nível de voo 070. Ajuste no 099. No 099, 070 na Mares, 4076. Já estão com voo aí? Bom dia, TAM 3745, está autorizado, São Paulo, Congonhas, nível 360. Via El Pesulu 1-0, até Pubave, El Pesulu 1-6, Bravo Hotel Zulu, DCT Chomode, El Pesulu 30, até Entite. A decolagem é da 1-0, saída da El, transição Motiva, controle 120-8 e o transponder 5577. Autorizado Congonhas 360, Apesulo no 0 por base, Apesulo no 6 Belo Horizonte, direto Showmode, Apesulo 30 em Tite. Decolada 10 da El Motiva, 1208-5577, 3745. Correto, TAM 3745, chame para o busto de acionamento. Câmara Mestre, grato. Localizador com campo no visual, 1455 da Gol. 1455, complete final do procedimento, chame Torre Salvador. 118-95. 395, 1455. Salvador, Gol 455, boa. Coro 45, continua em aproximação, rádio 32 pulso. Guardando de repouso, 45. Charlie, encerra o meu confirmativo de equipamento. É um Romeu 66, senhora. Romeu 66? Afirmo. Charlie, encerra o meu ciente pro pátio 5. Mantenha-se na curta final da pista 17, aguardando a passagem do Boeing da Gol na final da pista 10. Então, mantém aguardando, vai aproximando a pouso de parada na 17, aguardando a definição. Gente, pouso parada na 17 autorizado, vento 170 graus, 099. O 32196, número 4 na aproximação, reduza para 2309. 32, 230. Estimativo, livre pouso, 455. Charlie Serra Romeu, copiou? Negativo, senhor, poder cotejar? Charlie Serra Romeu, pouso esperado, carteiro não seja autorizado, vento 170 graus, 109. Autorizado, pouso na 170 esperado, senhor. Bruno 962, sem restrições, desça para 2 mil pés, autorizado final do procedimento e ILS X-Ray da pista 90, reforço autorizado. 2 mil para ser autorizado, Bruno 962. Romeu, Torre. Torre, bom dia, Azul 4207, ponto espera no zero, pronto, visão para lá na final. Ok, Azul 4207, mantenha o ponto espera. Espera o ponto espera, Azul 4207. Serra Romeu, mantendo operado na 17. Ok, Charlie Serra Romeu, considere o solo 05 e mantenha a posição. Considerado e mantendo a posição, guardando o pouso. O vento pulgou 455. Pegou no 455, vento 170 graus, 099, livre pouso. Vento 455. Charlie Serra Romeu, livre táxi para o pátio 5, via 17, reporte livrando a pista. Volta lá, ligando na papagem. Então 3895, chame centro Recife. Frequência 125.1, alterna 133.25. Conta 3295, chama centro Recife 125.1, alterna 133.25, chama 3295, bom domingo. Controle Azul 2742 para descida. Azul 2742, desça até o nível de voo 080, ajuste na 099. 080. Azul 4076, reduza para 2009. 2009, 4076. Passou 2-0, vetoração para sequenciamento, curva direita, proa 225, limitado pelo localizador. Direita 225, limitado pelo loco, passou 2-0. Bom, 455, limpou, bom dia. Bom, 455, bom dia, daqui serve Alfa, Juliette, tem alguém 06. Alfa, Juliette, também, 455. Pisada, 1-0, venta 1-80 graus, 1-09. Reduza para 2009. Passou 2-0, 4.010. 4.000, passou 2-0. Passou 4.000, para lá. Azul 4076, autorizado descer até o nível de voo 060. 060, frequência livre, Charlie Serra Léo. Ainda não, por favor. É? Azul 4207, decolado aos 08, chame o controle, 1208. 208, obrigado, bom dia. Zero limitado pelo localizador, mantenha o 050. Passou 20, para o localizador, curva esquerda para o 140, resposta avisada, desça para 3.000 pés. Direita, esquerda 140, desça para 3.000, resposta avisada. Controle Salvador, muito boa tarde, Azul 4207. Azul 4207, contato radar, via saída da El, sub mantenha 360. Saída da El 360. Salve Salvador, muito boa tarde. Corrigindo, muito bom dia. O voo 1864 na posição 7, sem informação, Kilo. Autorização para Mateus, por Kilo. Bom, 864, informação que eu confere para Marcel, prepara a saída Puca Transição Caju, já copia? Copia, Puca Transição Caju? Afino, nível autorizado é o 350, decolada 1-0 com a primeira curva esquerda na saída Puca, Jamo, após Jamo Caju. Topes 1-7, a primeira aerovia, após conforme rota prevista no plano de voo. Transfone 50-1-0, controle 120, decimal 8. Boa noite, 64 autorizado, Maceió, decola da pista 10 com curva esquerda, saída Puca, transição Caju, sobre Zuru 17, transponde 5010, controle 1208. Boa noite, 64, protegimento correto, reporta pronto para o pushback e acionamento. É chamar quando pronto para o pushback e acionamento, gol 1864. Fala, 3745, do 24, pushback e acionamento. Autorizado, reporte ataque. Reportar ataque do 3745. Boa tarde, gol 962, livre pouso, 1-0, vento 1-70 graus, 09 nós. Já pouso 1-0, bom 9-2. 2-0, 1-0, limitado pelo Locker do 4076. Reduza para 2009, desça até o nível de voo 060. 060, reduz, 2009, 2742. São 3216, informa o tráfego que o precede a 9 milhas com 1140 de ground speed, Embraer 190. Sim. Ação 20, complete final de procedimento, chame Torre Salvador, 118, decimal 95. Torre 1295, passou 20. Salvador, pastor 20. Pastor 20, segundo para o pouso. O ajuste 1-0-9. Aguarde pista livre. Aguarda pista livre, pastor 20. Azul 4076, curva direita, proa 050, aguarde o último vetor para o localizador, desça para 3.000 pés. Direita 050, descendo para 3.000 pés, fica aguardando o último vetor 4076. Estabilizado, descendo a via Glide, 3216. 3216, reduza para a velocidade de aproximação, aguarde e transferência para todos. Azul 4076 para o localizador, vai direita para o 075, reposto estabilizado. Direita 075, reposto estabilizado, 4076. No 962, no solo, usando 4, chame o solo, 219. 219, obrigado, bom dia. Ó. Boa tarde, gol 962. Mano 962, tá aqui, TV Alfa, Juliette, teu gate 05. Alfa, Juliette, 05. Puxando a 6213, prepara a saída da Eulederum e aguarda a cópia. Aguarda, 6213. São 3216, complete sinal de procedimento, chame Torre Salvador, 118, decimal 95. 1895. Azul 4076, desça para 2000 pés, autorizado sinal de procedimento em LS X-ray da pista 10, reposto estabilizado. Autorizado o procedimento, descendo para 2000, reposto estabilizado, 4076. Filha. Essa, escuta. 5 altímetro 1099 Volvo. 1099 do ponto de espera 118 95, 3745 graus, bom dia. Essa proa 230 limitado pelo localizador. O 2742 direita 230 limitado ao lock. Azul 4207, chame centro Recife, 125 decimal 1, alterna 133 decimal 25. Ok, 25, 133, 25, obrigado, tenha um bom dia. Bom dia, vovô. Obrigado. No 864, autorizado para estiver questionar, reporte técnico. Autorizado para estiver questionamento, reportar para o Tarso, boa noite, minha mãe. Salvador. Boa tarde, Azul 5021, informação Kilo, Guarulhos, no nível 3.602. 2742, desce até 3.000 pontos. 3.742. 5021, informação Kilo, impulso número 2 para a cópia, prepara a saída da Eule e da Monte. Gente, da Kilo, Azul 5021. Azul 2742 para o localizador, curva esquerda para o 150, reposto estabilizado, desça para 2000 pés. Esquerda 150, desça para 2000, autorizado o X-ray da 10, 2742. Estabilizado, 4076. O 4076, completo sinal de procedimento, chame Torre Salvador, 118, decimal 95. 1895, uma boa. 3745. Mantém, 3745. Tan 3216, livre pouso no 0, vento 170 graus no 09. Livre pouso 3216. Tá 3216, no solo 18, chame o solo 219. Boa tarde, Azul 4076. O vento é sul, 08 nós, livre pouso 10. Livre pouso 10, 4076. Em 1 noite, condição 95, 1099, bom voo. Autoridade da Alfa, 0, chamado 2, 3295, voo 1, 8, 64. Então, 3216, taxi via Alfa e a porta antes da Juliette. Boa tarde. Boa tarde. Alfa, guarda antes da Juliette. Puxa na 6213, copia. 2742, complete final do procedimento, chame Torre Salvador. 1118, 1195. 5565, controle 1-2-0-2-1-8. Galeão 360, conforme o plano, 1-0, curva direita, daí eu olhei de Irume, 5565, transponder 1-2-0-2-1-8, achamento 6213. Achamento 6213, protegimento correto, a porta pronto para que estiver em questionamento. Sim. Após a passagem do Boeing 737, taxiando até o ponto de espera, ingresso via GPS, até o Geek 04. Gente, após a passagem, ingresso a Juliette para o 04 da 3290. Azul 5021, copia? 55. Sim, copia? Vamos lá. Guarulhos 360, decola da 1-0, com a primeira curva direita na saída da El Leda, Mótimo. Opens 1-1-0, primeira no via, após conforme rota. Transponder é 5-0 no meio, controle 1-2-0, decola 8. Utilizou Guarulhos 360, decola 1-0, curva direita da El Leda, Mótimo. Da Bezulo 10, perfeita. 5-0 no meio, é o transponder 208, o controle azul 5021. 5021. Protegimento correto, eu posso pronto para o feedback acionamento. Chamarazo, 5013. 4076, no solo aos 2 anos, livre à direita e chama o solo 219. Direito, solo 219, 4076, boa. Comandor, boa tarde, gol 1864, ponto de espera da 1-0, pronto para decolar. Gente, mantém o ponto de espera, gol 1864, boa tarde. Mantém o ponto de espera, gol 1864. Gente, seu gate 09. Alfa Juliette, gate 09, 4076. O 2742, livre pouso no 0, vento é sul, 09 nós. Livre pouso 2742. Tan 3745, decolado aos 22, chame o controle 120, décima 8, boa viagem. 208, obrigado, uma boa tarde. Boa tarde, 3745, da Tânia, colado no 345. Então, 3745, contato radar, via saída da El, submantenha 360. Via da El, 360, 3745, quanto possível. ar da EL, ou então ótima. Autorizado Leda, TRAN 3745. Leda, está presente, 3745. SF3, contato radar a 65 milhas sudoeste de Salvador. O ETAP para interceptar a chegada da Mari, repasse para a descida, ajuste na 0 no 9. Repasse para a descida na 3, SF3, tem condições de manter a presente velocidade para o sequenciamento? Será que aqui reduz? Aumente. A possibilidade de descida aqui, mas é que a descida de mais 5 milhas e falando para 240, viu? Vento, 170 graus, 09 nós, livre decolagem, 1-0. Livre decolagem, Tito, 1-0, gol, 1-2-5-4. Sartec TV Alfa, Kilo, Pátio 3, 3, Lima, é a posição. Alfa, Kilo, Pátio 3, 3, Lima. Salvador, Zan 3144, formação, Kilo. Zan 3144, chegada Mari, desça para o nível de voo 050, ajuste na 0 no 9. 050 no 0 no 9, 3144. Azul 2773, ideal de mim. Azul 2773, desça até 4 mil pés, ajuste na 0 no 9. Para 4 mil pés, o azul 2773. Que é o Bravo, prossiga. 864 decolado aos 26. Chame o controle, 1208, boa viagem. 1208, bom domingo. Controle, gol 1864, boa tarde, cruza 1500. 1864, contato radar, via saída PUCA, sub, mantenha 350. Via PUCA, sobe 350, voo 1864. Que vai ao nome do pai? Tente com autorizado no falado Neymar com proa nordeste para o grupo de Zulu, sítio novo. Transponder é 0137, controle 120.8. Confirmando quantas milhas afasta? Para acionamento e decolagem, chama a torre 1-9-95, altímetro 1-0-9, bom rumo. Então 3144 tem condições de reduzir para 2309? Afirmo. Que reduza. Reduzindo. Controle Salvador Azul 2773, tem a possibilidade de o Aduna ajudar. Prezado Duna Azul 2773. Então voa Duna, mantendo 240, azul 2773. Bom, 2773. 2067, informação quilo, confere. Para Brasília, nível 360, autorizado, decolada 190 com primeira curva direita na saída da Eulia da Morte. Sofreso 190 a primeira aerovia, pode conforme rota. Transponder 5021, controle 120, decimal 8. Solo com 2067 para Guarulhos, negativo Brasília. Eu corrigindo, destino em Guarulhos, como a cópia como instruída anteriormente, somente mudando o destino em Guarulhos, ok. Guarulhos, autorizado 360, decola da 190 com primeira curva direita na saída da Elba, desde a volta. O presudo 190 é a primeira aerovia, após conforme rota. Transponder 5021, controle 120, decimal 8. 2067, autorizado para Guarulhos, nível de voo 360, decola na pista do zero, curva direita após decolar, Dael, Leda, Mótiva, após a perdura no centro. Transponder 5021, controle 1208, voo 2067. Voo 2067, cotejamento correto, reporta pronto para o pushback acionamento. Reportará no vídeo no 2067. Posicionamento azul 5021-3. Autorizado, reporte táxi. Chamada táxi, azul 5021. Quatro, via chegada a mar e desça até o nível de voo 060, ajuste no 099. Mantenha o perfil número 3 na aproximação. Voo 1864, chame Centro Recife, frequência 126.85, alterna 125.45. Recife 2685, alterna 2545, boa tarde. Boa. Azul 2773, desça para 2.000 pés, autorizada, sinal ILS, reporte estabilizado. Desça para 2.000, autorizado, vai reportar o Azul 2773. Para o táxi, azul 5021, 105 a bordo, autonomia de 4 horas, alternado Ribeirão Preto. É Índia, ponto de separação 1195, 8109, bom voo. E na Índia, 18952, obrigado, bom trabalho, azul 5021. Salvador, o TAN 3283, está ciente da informação quilo, posição 2, autorização de tráfego para Brasília. TAN 3283, informação quilo, aguardo um minuto, cópia preparada, bora elétrico. Arbora, Elefa, aguardando 3283. Preciso que o Vitor Mike desça para o número 506, o ajuste na 019 e reforça o telefone no corredor Veracruz. 019, ou na 1506. Foi engraçado, Veracruz, eu esqueci da... Salvador, uma boa, azul 5021, não posso esperar, pronto. Azul 5021, na linha, mantemos no zero. A linha, mantemos no zero, 5021. Não, William Bravo, prossiga. Reacione e reposte na decolagem. O azul 5021 no livre decolagem. 10, vento 1, 70 graus, 099. Livre decolagem para 0, azul 5021. Controle, é o Whisky Beta Mike. Prossiga. Possibilidade de a proa do Través de Paris. Está autorizado voar direto à rotatória, é o Whisky Beta Mike. Direto à rotatória, é o Whisky Beta Mike. Azul 5021, decolado ao 37, chama o controle, 208. 208, azul 5021, tem um bom dia. Índia, Polo Dael. Azul 5021, contato radar, foi para o nível 360, após 2000, vai Leda. 360, após 2000, direto Leda, azul 5021, obrigado. O azul 2773, no localizador. Agora, ILS completo. O 2773 na torre, em 1895. 2895, uma boa. O 3144 desce até 2000 pés, autorizado a final ILS e reporte estabilizado. 2000, reporte estabilizado, 3144. 3 no ILS, visual. Azul 2773, ciente. Livre pouso na 10, vento é 160 graus, 099. Livre pouso para o azul 2773. 10, ajuste na 019, está autorizado a final do procedimento ILS e reparte estabilizado. 2000 na 019, sem restrição, vai informar estabilizado ILS da 32204. Arbor, transição Elefa, primeira rodovia, Upper Zulu 17. O transponder 5030, controle de saída 120, decimal 8. 3283, procedimento correto, né? Porta pronta para o pushback acionamento. 3283. siga, tá, Emílio Bravo? Eita, Emílio Bravo, informa o tráfego 1ATR da Azul, já passando externo. Informe fora do solo. Mantenha mil pés com o rumo norte e chame o controle 1208. Agora decolado da RMAR com destino a Sítio Novo. Tá mantendo, tá em ascensão, passando 500 para mil pés, vai afastar pela radial 024. Você pode informar quantas milhas do destino está de Salvador? 35 milhas, senhora. Vocês, quando possível, seu estimado de pouso foi Emílio Bravo? Chama mais 15 minutos, a presente. Excelente, família Bravo reporte livrando a CTR, lembrando da área proibida de camaçaria sua frente. Positivo, o senhor autoriza a CD para 1500, para cruzamento da área? Ok, para cruzamento da área só tem que estar acima de 1500, ok? A partir de 1600 está autorizado. Positivo, vou acender para presente para 1600, então, família Bravo. Eu 3144, que é minha torre, em 1895. 1895, 3144. Alô, Salvador, boa tarde, eu passo 120, né? Estou 2098 para vocês. Travar. Eita, 3144. Aguarde autorização de pouso. Guarda. Azul 2773, chame o solo 219. 219, boa. Adoro azul 2773, hidróxido. Azul 2773, taxi via Alfa Kilo, faz 3, 2 Romeo, posição. Alfa Kilo 2 Romeo, azul 2773. 2144. Boa tarde, Gol 2067, mantenha no ponto de espera. Boa tarde, manterá o 2067. Solo, mais que todo, pastor 20. Assim, o pastor 20, confirma como receber tudo. Clareza, 4. Sim, te confirmo. Confirma o 20. Pastor 20 autorizado em Galeão, nível 260 tem autorizado. Confirma o nível solicitado? Pode mandar 260. Gente, 260, decola da 1-0 com primeira curva direita na saída da El, Lisa Irumi. Após Irumi, conforme rota prevista no plano de voo. Transponder 5031 no controle 120, decimal 8. Isso, na frequência 125, decimal 1. 1-2-5-1-5-azul-5021 boa tarde. Sou 2-0, cotejamento correto. Confirma o seu ver? Tá com 1-5 a bordo. frente, se direcionar para o táxi, chama novamente. Para puxa acionamento 1454, a posição 62. 1454, aguarda para puxar de acionamento. Aguarda. Boa tarde, ao papapá Serra, Quilograma, está numa carta aérea de tarde. Para, vamos projetar com a carteira. Serra, Quilo Delta, comandação Quilo, aero Sara, aguarda um minuto, cópia, decola da 1-7. Decola fechado. Sim. Para o táxi, Serra, meia, meia, meia, estamos em 4-7, 4 horas, eu tenho um ponto. Confim da alternativa, confirma autonomia? 4 horas. Tem taxi aérea parte 1 no Índia, ponto de espera, chama Torre 1 no 9295, altímetro no 09, bom voo. Taxi aérea Índia, quando lá, distanciando, direcionado, obrigado, bom trabalho. Azul 2773 prossegue agora para a posição 6 Lima, ok? Foi modificado agora pelo Inferno. Cliente, 6 Lima agora na visual com o estabilizador, obrigado. Volta 3144, livrando a Eco. 3144, táxi de Alfa, reportante da Juliette. Alfa, reportante da Juliette, 3144. Bate livre da colagem. No zero, vento 160 graus, 109. A gente decola no zero, voo 2067. Você aguarde, esse daí que reporte táxi. Você dá uma nave avianca para a retaguarda e inicia o 4-4 chama táxi. Salvador de Papatan, Whisky Vitor Mike. Prossiga, Whisky Vitor Mike. É, 1500 pés passando o através de Paris com aeródromo à vista. Ok, chame na final da 1-7 o Whisky Vitor Mike. Mike, chamarei. É aquilo de alta confiança? Galeão 380, decola da 1-0, correção da 1-7, com primeira curva à direita na saída da Euleda Irume. Após Irume, conforme a rota prevista no plano de voo. Transponder 5034, controle 120, decimal 8. Autorizado 380, Galeão 17, curva à direita, na Euleda Irume. 5034, transponder o controle 201, o passado parte da cidade. Aquilo Delta 5034. O seu hotel mesmo? 0-1. Gente, para acionamento, táxi chama Torre 1-8, decimal 95, altímetro 1-0-9, bom voo. 2-9-5, chamado 1. 3-1-4-4, prossegue o táxi via Alfa Juliette até o Gate 01. Juliette para o 1-3-1-4-4. 2067, boa tarde. Contato radar, voa para o nível 360, após 2000, voa Eleda. 2000, voa Eleda, direto, obrigado. A 6213, observe a aeronave da TAM na curta, após alinhar e manter, 1-0. Ativa a poder aeronave na curta e manter. Esse é 2-0, reporte na execução até o altímetro 1-0-1-8. Passará na hotel 1-0-1-8.